Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal. Estou conversando agora com a deputada Luiza Erundina. Deputada, por que ser contra a PEC 241? Até agora eu só consegui depoimentos a favor. É claro que tem uma esmagadora número de deputados aqui que já estão com o governo. Mas por que a população tem que ficar esperta com relação a isso? Mas estão com o governo a que preço? Porque estão contra o povo. Quem for a favor dessa PEC é contra o povo, contra a população trabalhadora, né, contra os direitos sociais, os direitos humanos, os direitos à educação, à saúde, ao saneamento básico, à moradia popular, ter direito à cidadania, ter direito aos direitos humanos, aos direitos sociais. Então, não tem a menor dúvida, quem está a favor dessa PEC está contra o povo. Eu espero que o povo enxergue isso, que lamentavelmente se esconde a verdade do povo por uma mídia colorida, bonita, que é do povo. Os meios de comunicação de massa é um patrimônio natural, é um patrimônio do povo, para enganar o povo nas eleições, na hora da decisão sobre uma questão como essa. Não se faz isso de forma, né, democrática, para discutir com o povo. Se é tão bom isso, é bom para quem? Para os financistas, para os rentistas, para o capital internacional, o capital privado aqui no Brasil e fora. É bom para o Banco Central, para fazer o seu ajuste fiscal. Mas aquilo que é bom para o Banco Central, em geral, é ruim para o trabalhador, para o assalariado, para o aposentado, para o pensionista. É disso que se trata. Só que a gente não tem os espaços na mídia que eles têm para mostrar a verdade sobre essa perversidade. As ações que estão se dando nessa casa nos últimos tempos são perversidades contra o povo e um atentado à soberania nacional e uma perda de conquistas preciosas que o povo brasileiro obteve ao longo da Constituição, da Constituinte. Né? A tal da Constituição cidadã não é mais cidadã, porque eles estão furando, estão comprometendo todos os avanços e conquistas da Constituição de 88. Muito obrigado. Continuamos aqui de Brasília trazendo maiores informações, então, da votação da PEC 241.